Todo mundo quer paz, mas só te dizer, o bicho pegando e nada a fazer. Se liga maluco, se liga doidão, eu já despertei, sei que tudo é ilusão. A Bíblia sagrada, o manual do ser humano, segundo as escrituras, Jesus Cristo está voltando. Acorda maluco, ainda está dormindo, enquanto você dorme as profecias se cumprindo. A fama e o poder de um mundo passageiro, olhos vendados, pois sua crença é no dinheiro. A fama e o poder da destruição, guerra, fome, corrupção, é um só linguajar. Todos querem vir pro céu, fomos divididos pela torre de Babel. São vários idiomas pra nos confundir, mas uma barreira que não vai nos impedir. Espalhando a paz, amor e harmonia, a voz de um poeta da mais linda poesia. É viva a vida vivida do jeito bom. Se o passado nos condena, insista no amanhã. De irmão pra irmão, assim que tem que ser. Você é por mim e eu sou por você. E assim fortalecer, vamos correr atrás, semeando amor em busca da verdadeira paz. Paz, paz, onde está você? Paz e amor, eu vim pra te conhecer. Paz, paz, onde está você? Paz e amor, eu vim pra te conhecer. O mundão é louco e os moleque tão a mil. Substitui a pipa por papelote, fuzil, nem me viu. Assim eu vou seguindo a caminhada, Jesus no coração através da Bíblia Sagrada. Bairros perigosos, muita treta é embaçado, sem procedimento é um dois virou finado. Tiro que corre, sangue que jorra, destruição da paz. Liberdade e respeito, eu sei que o povo é capaz. A vela tá acesa, tem sangue na cruz. Uma alma perdida nas trevas que procura uma luz. A morte tá de preto carregando uma foice. O fim se aproxima, quem é o ladrão da noite? É filmes violentos, cenas obscenas. O rap é verdadeiro e tem gente que condena. Na periferia, o povo tá lutando. Abaixe suas armas pela paz que sonhamos. Paz, paz, onde está você? Paz e amor, eu vim pra te conhecer. Paz, paz, onde está você? Paz e amor, eu vim pra te conhecer. Boa noite, Cinderela. O lobo mal mudou de conta, eu quero grana e joias. Que o sequestro é relâmpago e assim muitos dos meus se vendem. O filme se repete, mas a rapa não aprende que o sistema quer contar corpos ou então uma matrícula pra desvio de verba pra alguém construir piscina na Casa Branca ou bege com gramado e jardim. E os moleques de Havaiana de bonde pros confins. Não quero ser a mão que segura a Glock, quero acreditar e não só contar com a sorte. Eu almejo a paz que parece utopia. A busca é eterna, está no dia a dia. O amor pela vida parece futilizado. Desde cedo o homem aprende a andar armado, armado de ódio, inveja e rancor. E a fábrica não para de girar, o tambor está cego pelo consumismo e a ganância. Capitalismo sujo manchando a esperança de ver o menino crescer e produzir, amando e sendo amado, podendo sorrir e assim construir o amor e a paz. É a palavra-chave e eu vou correr atrás. Paz, paz, onde está você? Paz e amor, eu vim pra te conhecer. Paz, paz, onde está você? Paz e amor, eu vim pra te conhecer. Todo mundo deseja paz, coisas boas. Todo mundo deseja paz, coisas boas. Todo mundo deseja paz, coisas boas. Pro mundo desejo paz, coisas boas. Pro mundo desejo paz, coisas boas.